0, Ventuno, 50 graus, 8 lanche. Sente, meu amigo, livre pouso para o Rio. Yes, American 230. Okay, stand by to cop 1 minute, please. Thank you. Obrigado. Rio 5974, só os 27, táxi à direita, via Alfa, Kilo, Pátio 3, previsto posição 6, Romeu, não me escuta. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 6, Romeu, na sua escuta, Rio 5974. Voo 9082, autorizado a decolar, pista no zero, vento 1 no 50 graus, meia dúzia nós. Autorizado a decolagem, voo 9082. American 230, ready to copy. American 230, ready to copy. Okay, we're clear to Miami, Kilo Mike India Alpha, flight level 340, via Manning, up to Zulu 20, Babidi, and according to your flight plan route. After takeoff, turn left to Momo departure and Nanning transition. Squawk 5542, and the control is 120.8. All right, we understand. Flight level 340, Momo departure, Nanning, Upper Zulu 20 to Pabid. Squawk 5542, departure 120.8. Okay, that's correct. The departure is Momo and Nanning, November Echo, November India Mike. Yes, Momo, via Nanning, American 230, obrigado. Report ready to push and to start. Yes, clearance to push and start, please. Voo 902, decola os 29, chama o controle 120.8. 120.8, voo 902, on board. Okay, understand you are ready now to start. American 230, yes. Clear to start up engines, report to taxi. Will call. Confirme o Rio. O Rio 5974 está aguardando a personalizadora na 6 Romeu. Ah, ok, estou ciente. Estado Guarulhos, nível 360, via Amperzolu 1-0, saída Sambo 1, Leda Motiva. Decolada 1-0, curva direita, aciona 5551, chama controle 120, decimal 8, proteja. American 230, information Zulu taxi, please. American 230, clear to taxi via Apron 1 and taxi India. Report on holding short runway 10, ready to Portico. India, hold short of 10, American 230. Salvador, o Olympus 02, aproximação final, baixar de travagem. Centro 02 está autorizado, pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 8 nós. É livre pouso para o Olympus 02. American 290 holding short. 230, we're holding short. Roger, 230, maintain position. American 230, you said line up and wait, runway 10, correct? That's correct, line up and wait. Line up and wait, runway 10. You want us to line up on runway 10 at Bravo, correct, or Charlie? It's your call, okay? You can go via Bravo and line up, okay? Olimpo 02, solo aos 42, livre à direita, depois ingressa na Delta, chame para o cruzamento da pista no Delta. Vamos à direita, alfa na Delta, chamará para o cruzamento da pista no Delta. Rebarote azul 4235, LS. Azul 4235, continue. Aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando, 4235. Flight 220, you are clear now for takeoff low in this 16036 knots. Clear for takeoff runway 10, American 230. Azul 4235, autorizado pouso, pista no zero, vento 1,60 graus, 6,12 anéis. Livre pouso, azul 4235. Salvador, 3,13, está na 7,03, pista no caramelo. Autorizado, chame táxi, 6,313. 6,013. American 230, airborne at 205, call now, control 120, decimal 8. 120, decimal 8, American 230, have a good day. 02 na Delta para o cruzamento. 542. Olimpos 02, autorizado o cruzamento da pista até a parte militar, o estacionamento da Gasolina. Bem-vindo, cruzamento para Olimpos 02, parte militar para a Gasolina. Azul 4235, solos 46, táxi à direita, via Alfa, chame antes da Juliette, mantém me escuta. Alfa até antes da Juliette, na sua escuta, Azul 4235. Corre, sala 2, Juta 980, sem informação Zulu, 330, Recife, em posição. Aqui, o 4980, pronto para a cópia. Afirmo. Autorizado para Recife, nível 350, via Terra Zulu 17. Decola da aula 0, curva esquerda, na saída Puca, Jambo, depois voa Aru, aciona 5556 e o controle da frequência 120, decimal 8. Azul 4980, autorizado, Recife, nível 350, nível up, via up, Azul 17, decola 120, Puca, Jambo, após Aru, transponder 5556 e 1208 a controle, 4980. Contagionamento correto, chama para acionamento. O 4235, observe a aeronave da OTAN, da Oceaner, que está no pushback aí à sua esquerda à frente. Assim que ela se movimentar, pode ingressar à esquerda, botão 3. Está para o táxi estacionário 6303, está com 49 a bordo, está com 3 horas e 50 de autonomia, Fernando Galeão. Autorizado à direita, está com a espera, chame pronto para decolagem na minha escuta. Contrei pronto na sua escuta, quando lá, 6303. Salvador, boa noite, Oxalé 6224, final de 8 milhas. Oxalé 6224, autorizado pouso. Pistola 0, vento 1,60 graus, 1,200. Teve pouso 1,0, 6224, confirmando a fera em toda extensão, né? Afirma, toda extensão. Obrigado. Contra 1,0, pronto, 6303. Oxalé 6313, mantém a posição no pão de espera. Mantém a 1,3. Oxalé Torre, boa noite, no 888. Gol para Sodoma, estabilizado, aliás. Gol no 888. Continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. 88. Mas o colega pode manter o 603 ou manter a posição? Eu vou manter ainda, aqui tem uma terceira aeronave também que está se aproximando, está um pouco veloz e não vou ver como é que vai ser a situação a partir dessa outra ainda. Autorizado, Xone Taxi 4980. Foxané 6224, solo ao 54, táxi à direita. Via Alfa, chame antes da Juliette, mantém me escuta. Alfa, chamará antes da Juliette na sua escuta, 6224. Confirmação 882, aqui é São Paulo, 0 graus, 8 nós. 888, poderia confirmar, senhor? Autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-5-0 graus, 8 nós. Livre pouso 1-0, meio 15, estou de extensão. Estou de extensão. Obrigado. Autorizado, ele mantém ficando pronto para decolagem assim que a pista liberada. Imagino, ele mantém pronto o 6303. Torre Gol 1970, estabilizado ILS, está 1-0, está vistando. Sente Gol 970, continua a aproximação, vai autorização de pouso. 970. Gol 888, solo 57, táxi à direita, via Alfa e chamante da Juliette, mantém a minha escuta. Alfa, chamante da Juliette, mantém a minha escuta. Confirmação 6224, aproximando da Juliette. 6224, mantém a posição. Será? Xané 6313, autorizado decolar, vento 1-5-0 graus, 6-12 nós. Xané decolar 6313. 970, autorizado pouso, vento 150 graus, meia dúzia, né? Sim, meu pouso, Gordo 970. Coxa 6313, decola 58, chamo controle, frequência 120 de 8. 208, pode chamar. Taxa Sul 4980, Uno no 3 da bordo, 3 horas e 30, alternância, Bravo Foco Sul. Autorizado direito, até o ponto de espera, informe pronto a decolagem. Direito, informa pronto, ponto de espera no 0490. No 888, mantém a posição, aguardando o azul para esse, o chené à sua frente, vai deslocar agora. Sim, mantém a posição. Chené 224, esquerda, portão 4. 224, esquerda, portão 4. Quando esperam no 0, pronto, portão 80. 480, autorizado ali, mantém no 0. Autorizado ali, mantém no 0, portão 80. 1970, solo aos 00-0100, livre à direita, táxi Alfa, chame. Alfa Kilo, táxi 3, foi disposição 2 Lima, me escuta. Alfa Kilo 3, posição 2 Lima, é isso? É isso. É isso, escuta, 1-9-7-0. 1-8-8-8, esquerda, portão 8. Esquerda 8-9-8-8. Azul 4980, completo alinhamento, autorizado a decolar, vento no 5 0 graus, meia dúzia, né? Pois alinhar livre da colagem 210, 4980 azul. Torre, boa noite, bom 1970. Bolo 70, continua aproximação, vai atualização de pouso. E aí, senão está certo. Azul 4980, decola o 02, controle 120, decimal 8. 08-4980. 1-1-70, autorizado pouso, bicho no 0, vento no 60, 059. Liga pouso, igual 1-1-70. 70, solo 04, direita. Táxi na minha escuta via Alfa, Juliette, portão 7. Mantém a minha escuta. Permanente via Alfa e Juliette para o 7 na minha escuta, no ano 70. Solo Salvador, Azul 2774, cliente da Zulu. Azul 2774 para Porto Seguro, está pronto para copiar? Pronto para copiar. Cuidado para Porto Seguro nível 160, via UIST 33, até Raíra, depois direto, decola da 10, curva direita. Saída é a Coral 1 no Bravo. Aciona 5570, em controle 120 nesse momento. Ciente autorizado para o Azul 2774, por seguro nível 160. Saída Coral 1 no Bravo. Depois segue intercepta Whisky 33 até Raíra. Aciona 5570-1208, controle de Salvador. Contejou, azul 2774. Tem contejou correto, mas troque o código, por favor. Hoje código 0220 aqui. 0220? Isso, 0220. Sete, 0220 agora com o código. Deixa eu acionar. Informar, operacional 2774. Torres, Salvador, boa noite, ao Rio 5972. Uma milha do externo, baixou e travou, ainda não avistou. Gente, o Rio 5972 já está sendo avistado, então avistou. Agora visual com a pista 5972. 5972 é autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 59. Livre pouso na 10, 5972. Salvador, boa noite, é o Azul 5001, no sentido Azulu 320 Guarulhos. Gente, Azul 5001 está autorizado para Guarulhos, nível 320, via a Pesuru 10, Taubaté, decola da 10, curva direita, na saída Sanvo 1, Leda e depois Mótima. Aciona 5564 e o controle de frequência 120 esse é 8. Torre Salvador, será 1973. Muito bom dia, cópia, com pista 60. Muito boa noite. É o Guarde Corpo Federal. Vá. O Azul 5001, autorizado Guarulhos, nível 320. E a Upper Zulu 10, está batendo. Decola da curva 10, decola da pista 10, curva à direita. Ele vai ser Sambo Leda Monte. Transponder 5564 com 2208, azul 5001. Está correto, chama o pressionamento. Gente, azul 5001. Do 972, solo aos 1-3, táxi à direita, via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 612, é Romeu, não me escuta. Alfa, Kilo, 3 para 4. Está pronto. Autorizado para Confins nível 360 via Pesulo 10, Cubaga Pesulo 16, Decola da 1-0, curva direita. Saída São Bruno, Leda, depois Motiva. Aciona 5572 e controle 2-0, decimal 8. 09973 está autorizado com fins nível 360, via Bezolu 1-0 para o bar, via Bezolu 1-6. Decola pista 1-0, curva direita na saída salvo, 1, Lida, pós Motiva. 572 é o transponder, 1-2-0, decimal 8 é a frequência do controle de Salvador. Será 09973 está no parte de carga. Está correto, chama o acionamento. Chamará, será. Salvador, o azul 4959. Azul 4959 para Ilhéus, qual o nível solicitado? 959, cente da Zulu, o nível 140. Ok, está autorizado. Ilhéus nível 140, decola da 10 com a direita na saída Coral 1 no Bravo. Aerovia Uixi 33, Coral, Teleus. O controle é 1-2-0, decimal 8 e o azul 4-5-9. Confirma o transponder? 0221. 0221. Então tá autorizado Teleus 1-4-0, decolando 1-0 com curva direita. Coral 1-Bravo Uixi 33. 0221 transponder, 1-2-0-8 é o controle. Azul 4-9-5-9. Correto, chama para acionar. Eu chamo o 4959. Salvador, boa noite, tá 3178. Confirma, tá 3178? Afirmativo, boa noite. O 3178 autorizado por bichão no zero, vento 150 graus, 629. Livre pouso, não no zero, tá 3178. Salvador, Rio 5974. 5974, possível. É, para a cópia nessa frequência, senhor? Afirmo. Pronto a cópia? Pode mandar. Está autorizado para Guarulhos via Pesuro 10 até Taubaté, no nível 340. Decola da 10 com a direita, saída é a San Juuno, Leda e depois Motiva. Aciona 5574 e o controle 120, decimal 8. 1208? Isso. Então, em instantes, estamos autorizados para Guarulhos pela Pesuro 10 até Taubaté. Decola da 10 com curva direita, no saída Sambo 1, no Leda Motiva. Transponder 5574 e o controle 1208. Contagiando correto, chama para acionar, Rio 5974. Chamaremos nesta para acionamento 5974. São 3178, solo 24, táxi à direita, via Alfa e chame antes da Juliette na minha escuta. Alfa, vai reportar-se da Juliette, na sua escuta, 3178. Salvador, boa noite, boa noite, 723. 1723, autorizado pouso, pistão no zero, Ventura 40 graus, 8 nós. Beleza, pouso. Está molhando a seca, senhor. Seca. Obrigado. Torre, é o Rio 5974. Consiga. Só faltou o nível de voo, meu amigo.